Na tarde da Massa FM, só toca música massa. Agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não metaria a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não é. Você tá aí. Gustavo Lima, de menina pra mulher. Quentinhas da Massa. Então, atriz bem brava, hein? Marina Rui Barbosa, ela discutiu com uma seguidora após ser acusada de pagar um cachê pra perfis de fofoca no Instagram. É mais ou menos o assunto que a gente tava falando aí no Metendo a Colher hoje, né? A seguidora disse que não só Marina desembolsava dinheiro para os perfis, como também GK e GQ, sei lá quem é isso aí, GK. É nome isso aí? Nem sei quem é isso aí. Virgínia, Luísa Sonza, Rafa Kalimann, família Pôncio e muitos outros artistas. A Marina rebateu e pediu para que não envolvessem o nome dela nisso, porque trabalha desde os 9 anos de idade e não precisa pagar ninguém para falar dela, pois o trabalho fala por ela. E nem precisa mesmo, né, com essa troca de marido, namorado, não sei o quê, não precisa pagar para ninguém falar, não. Ela mesmo sozinha já cria notícia. Por aí, por toda a cidade, curtindo saudade. Por aí, no último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada. Tô por aí. Pra quem sorri,

Se tem amor, não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Mano, se tem amor, não falta nada. Na tarde da massa, massa. Só toca sucesso. Não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar. É amor, essa vontade de te ver, de te abraçar e te amar mais uma vez. Por amor, quantas loucuras eu já fiz pra não deixar de ser feliz. Esquecer, meu amor, quase morri de solidão quando tentei tirar você do coração. Me senti sozinho, tudo fora de lugar, feito um passarinho sem ter asas pra voar. Tive tanto medo sofrer e te perder. Felicidade, saudade de você. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter. Dói demais te perder. Essa saudade que invade a minha vida. Massa FM, a minha rádio é massa. Zezé de Camargo e Luciano, felicidade, que saudade de você. Música linda do Zezé de Camargo e Luciano, né, gente? Tá chegando ele, é o Marshmello, la la la la la la la. Marshmello, la la la la la. Marshmello! Ele tá chegando com massa da de 10, com uma TV novinha de 43 polegadas pra vocês. Smart TV, que coisa chique. Massa FM na geral, repercutindo rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. São Paulo perdeu mais uma, hein? Oh, meu Deus do céu, viu? Repercutindo Copa América. E aí, será que a gente vai ter na final da Copa América um Brasil e Argentina? Daqui a pouco, na geral, hein? E também, gente, às 7 da noite, tamo junto e misturado, o Stop. Então fique ligado na Massa FM 92.9, que aqui só tem coisa massa pra você. Eu tô de volta amanhã, meio-dia, com a turma do Ratinho. Beijão. Notícias da Massa. E ó, nessa semana tem feriado, hein? Feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 32, comemorado na próxima sexta, dia 9. Ele tá mantido aqui na cidade de São Paulo. A data ficou de fora daqueles que foram antecipados em março pela prefeitura. No caso da vacinação contra o coronavírus, a prefeitura informou que os postos de saúde vão funcionar tanto na sexta quanto no sábado, apenas para repescagem das idades de 41 e 40 anos. Já os bancos não vão abrir na sexta-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou hoje que não há pressa em desobrigar o uso das máscaras de proteção em meio à pandemia do coronavírus no Brasil e destacou que a medida será adotada com base em estudos científicos. No mês passado, o presidente Bolsonaro disse que o ministro iria emitir um parecer para liberar o uso da proteção facial para pessoas já vacinadas ou que já tiveram a doença. Porém, hoje, Queiroga reforçou que, antes de tudo, é preciso fazer um estudo científico. Notícias da Massa. Não saia da Massa FM. Vai começar Massa da de 10. 10 músicas massa. Massa FM. Tá na hora de trocar os pneus do seu carro? Então se liga na Rádio Massa FM. Massa. Promoção Tô na Massa, tô de pneu novo. Toda sexta-feira, a Massa FM vai te dar um vale de R$1.800 pra você trocar os pneus do carro na Shape Pneus. Para concorrer é fácil, é só mandar a frase Tô na Massa, tô de pneu novo no Facebook, Instagram, WhatsApp ou no site massafm.com.br. Tem resultado nesta sexta, no Massa FM na geral, a partir das 17h30. Oferecimento, a Shape Pneus. Compre online, entregamos em todo o Brasil, achapneus.com.br. Massa! Gente, eu adoro a Air Fryer Mondial. Sabe por quê? Porque além de linda, ela prepara tudo rápido e sem óleo. Faz pão de queijo, peixe, frango, hambúrguer, pudim, sanduíche, banana assada, bolo e até picanha. Quer fazer de tudo mesmo? Sempre douradinho e no ponto certo? Só com Mondial. Afinal, Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente. Novo hospital na cidade, Hospital Sagrada Família. Fica localizado na Zona Leste, no bairro de Vila Formosa. Contamos com ambulatório, atendimento 24 horas, serviço completo de endoscopia, exames e outras especialidades. Atendemos particular e convênios. Fale conosco pelo telefone 11 4380 8010. Nosso endereço é na Rua Arapoca, número 128, na Zona Leste, Vila Formosa. Diretor técnico responsável, Dr. José Melo, CRM 17820. ZYD 818, 92.9 MHz. Essa é a Massa FM São Paulo, uma filiada do Grupo Massa de Comunicação. Massa FM 4 e 1. Quando o inverno chegar, belezinha, bora começar mais uma semana, chega mais aqui na Massa. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô feliz. Prazer, eu sou o Márcio Melo e tá chegando Massa da de 10. Massa FM. Você sabe, né, que tá valendo uma TV novinha, novinha, gente, bora participar. Minha rádio é Massa, Massa FM. A minha rádio é Massa. Massa da de 10. 10 músicas direto. Direto. Ó, são 10 músicas direto na sequência e valendo aquela TV lindona, 43 polegadas. É uma Smart TV, né? Pra você conferir seus filmes, suas séries, com aquela qualidade de imagem incrível. Bora garantir esse presentão? Pra isso, tem que anotar 3 músicas que vou tocar no Massa da de 10. É isso. Anotou as 3? Faz sua inscrição, massafm.com.br. E já era, já tá concorrendo, tá bom? Dia 16 de julho, já tá chegando, é dia do primeiro resultado. Lógico que eu tô torcendo muito pra você garantir essa super TV. Aí lembrando que são duas, tá? São duas TVs. A primeira sai no dia 16, agora já tá aí, ó, logo aí. Beleza? Se prepara, anota suas 3 músicas, se inscreve e boa sorte. Massa, dá de 10. Você está aí sozinha, eu também estou sozinho, então vamos juntar. Quem sabe entre um sorriso e outro a gente se afiniza e começa a gostar. Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão. E eu preciso carregar a pilha do meu coração. Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer. Estou ouvindo de um amor doente, cheio de ciúme e de lamentação.

Costa, Tomara Deus, fechando mais uma edição do Massa da de 10. E aí, gente, anotou a sua música? Anotou as três já? Então faz seu cadastro, massafm.com.br. Já tá concorrendo a essa TV novinha, gente. Dia 16 de julho é dia de resultado. É dia de saber quem é que garante uma TV Smart pra você conferir o seu filme, a sua série, o seu joguinho de futebol. E além disso, hein, é uma TV lindona, toda moderna, com 43 polegadas. Tá bom pra você? Então, vacila não. Vai lá, se inscreve, massafm.com.br. Diz aí três músicas que você ouviu no Massa da de 10. Pode ser dessa edição das 4 da tarde. Aliás, no dia 16 o resultado vai ser justamente às 4, tá? Então já se programa aí pra você garantir o teu presentão. Dia 16 é às 4, mas tem Massa da de 10 também às 10 da manhã com a minha querida Thelminha. Você pode também anotar suas três músicas por lá. Se inscrever e boa sorte! Massa da de 10. 10 músicas direto. 4h37 na massa. Quentinhas da massa. Olha só, hein? Uma amizade de 35 anos, abalada por um vídeo polêmico. Foi o que aconteceu entre Xuxa e Andréia Sorvetão. Você lembra da Andréia? Pois é, a Andréia foi paquita da Xuxa, né? E a rainha dos baixinhos deu a entender que cortou relação com o casal após a ex-paquita e o maridão dela, que é o Conrado, né? O marido da ex-paquita aqui, Andréia Sorvetão, terem feito um vídeo no qual pediam para serem contratados por serem um casal hétero, cristão e tradicional. Em entrevista, a Xuxa, sem citar os nomes, afirmou que se decepcionou muito com algumas pessoas quando viu que elas estão expondo o que realmente são. Ela ainda disse que não quer dar nem oi para as pessoas preconceituosas que fazem discriminação. E disse ainda, hein, que não entende o porquê heterossexuais se acham no direito de se meter na vida de casais homossexuais. Pegou pesado aí, hein? Acabou a relação. Pois é. E você, o que, que você achou dessa treta aí entre a nossa eterna rainha dos baixinhos e possivelmente a Andréia Sorvetão e o maridão dela, o Conrado, hein? Daqui a pouco, na Massa FM. Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu medo apagar. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. É só música massa. Massa FM. Massa FM, com você no trânsito. Atualizando com você, Cadu, boa tarde. Fala, Márcio Melo, excelente tarde de segunda-feira pra você, boa semana pra todo mundo que tá ligado aqui na Massa. Marginal Tietê tem um pouco de lentidão na direção da Zona Leste, viu? Da aproximação com a ponte da Casa Verde até a chegada ao acesso à rodovia Presidente Dutra. Dá para o ouvinte da massa utilizar as pistas laterais para fazer o trajeto. No sentido de Castelo Branco, só tráfego intenso pela pista expressa da ponte da Casa Verde até a ponte do Piqueri. Concorda que devemos evitar os ultraprocessados? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br. Uma iniciativa IDEC. Cadu Rodrigues para Massa FM. A minha rádio é massa. Fim de tarde, bate aquela fome. Nessa hora, que tal uma pizza deliciosa com o seu refrigerante preferido bem geladinho? Mamma mia! Aqui na Massa FM, de segunda a sexta, a partir das 5h30 da tarde, no programa Massa FM na geral, tem as notícias do futebol, você bate papo e ainda ganha pizza. É o Disque Pizza no Massa FM na geral. Se inscreva pelo ar 929-9534-7314 ou ligue 3509-9290. Você pede a sua pizza e a gente entrega aí na sua casa. Oferecimento Pizzaria Alvorada. Conheça a nossa pizza gigante. Faça o seu pedido online @pizzaria.alvorada. A cidade de São Paulo reforça os cuidados com a população em situação de rua nessa época mais fria do ano, com a operação Baixas Temperaturas. Sempre que os termômetros marcam 13 graus ou valores ainda mais baixos, os trabalhos já existentes de abordagem e acolhimento são reforçados para ajudar a salvar vidas. E você pode fazer parte dessa rede. Se identificar pessoas que precisam de acolhimento, basta ligar a qualquer momento do dia ou da noite para a Central 156. Informe o nome da rua ou avenida com um número aproximado do local em que a pessoa está. Para facilitar o trabalho da equipe de acolhimento, você pode fornecer também pontos de referência e características físicas ou detalhes das roupas da pessoa que precisa de abrigo para se proteger do frio. Esse é um boletim de utilidade pública da Prefeitura de São Paulo. Aqui na Massa FM tem um montão de presentes para você, para sua casa, para toda a família. Massa FM 4:42. Agora, na Massa FM, não perde mais com Theo José. Amigos da Massa FM, sou o Theo José e vamos continuar batendo bola aqui no campo da massa. E por essa, a torcida do Mengão não esperava. O lateral Felipe Luiz deu uma entrevista ao jornal argentino Olé e disse da possibilidade de vestir a camisa do Boca Juniors. O Felipe Luiz, nessa entrevista, falou que tem mais 6 meses de contrato com o Flamengo, que ainda não tem nada acertado para a sua renovação e que seria uma honra vestir a camisa do Boca. Ele disse que quer continuar no futebol sul-americano, que sentiu uma paixão maior do torcedor sul-americano do que os torcedores da Europa. E colocou: jogar na América do Sul em times como Flamengo, Corinthians, Boca e River é diferente. O Flamengo ainda não disse nada sobre a renovação de contrato do Felipe Luiz. Será que vai para o Boca? Você ouviu na Massa FM. Não perde mais. Não perde mais com Theo José. De volta amanhã às 7:25 da manhã. Massa. A minha rádio é Massa. Massa FM. A minha rádio é Massa. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. É cheia, linda, pequena, por Deus confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Lembranças do meu passado, jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. 2 meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Massa FM São Paulo. Separa nós dois, você é o que eu quero e vou continuar te amando. Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto, só me meto em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tira você de mim.

Massa FM, Jean Giovanni Tatuagem, fechando mais uma hora, não esquece não, hein? Já já, às 5:30 da tarde, tem mais uma edição do Massa FM na geral. E hoje, programa aí repleto. Olha, gente, vai estar demais esse programa. Vamos repercutir os jogos do fim de semana. Foram muitos jogos, aliás, e também os próximos que vão rolar, né? Fica curtindo aí, 5:30 da tarde, Dona Inês e toda a sua turma. Também o Lélio Teixeira, Zé Paulo, Franco Fortes, Boquinha e muito mais aqui na Massa, tá? E tem a sua pizza também. Bora garantir essa pizza? Manda pra gente aí no nosso WhatsApp, 929-9534-7314. Escreve aí, diz que pizza Massa FM já tá concorrendo àquela pizza maravilhosa, mais o seu refrigerante preferido. Tudo isso por nossa conta, tá bom? Pra garantir o seu jantar aí em plena segundona. Legal? Manda aí, diz que pizza Massa FM e boa sorte. Notícias da Massa. Olha, o governo de São Paulo entregou no final de semana cobertores para pessoas em situação de rua, atendidas pelo projeto do padre Júlio Lancelotti, na paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, na zona leste da cidade. Foram distribuídos 500 cobertores novos, além de 130 cobertores térmicos. Lembrando que a campanha do Inverno Solidário continua até o dia 22 de setembro, na cidade de São Paulo. Vários postos de coleta estão espalhados nas estações da CPTM e também do metrô, além dos terminais da EMTU. Para conferir os endereços, acesse o site invernosolidario.sp.gov.br. Vale a pena repetir, né? Você que quer ajudar o próximo também, ajudar a aquecer o frio, tá tão complicado nesses últimos tempos, né? Então o site é invernosolidario.sp.gov.br. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, propôs suspender a aplicação de vacinas contra o coronavírus da AstraZeneca e da Janssen em gestantes. Os dois imunizantes utilizam tecnologia de vetor adenoviral e, em raros casos, né, podem causar coágulos. A recomendação da Anvisa indica que mulheres grávidas do país devem receber doses das vacinas da Pfizer ou da Coronavac. Lembrando que em maio, a Anvisa já tinha recomendado a suspensão da aplicação da vacina AstraZeneca em gestantes. Em comunicado que foi divulgado na última sexta-feira, a agência ampliou a orientação à vacinação da Janssen, que chegou ao país no final do mês passado. Notícias da Massa. Aqui só toca música massa. E já já tem as mais pedidas da Massa FM. Massa FM. Massa FM, com você no trânsito. Bora saber como é que tá o trânsito nesse finalzinho de tarde. Mais informações para você ligado aqui na Massa. Cadu, é com você, Cadu. De volta aqui na Massa para falar agora da Salim Paramaluf. Tem lentidão na direção da Marginal Tietê, viu? Desde a Rua Pirajá até a Regente Feijó e depois da aproximação com a Radial até um pouco depois da passagem pela Celso Garcia. Nos dois casos, o ouvinte só encontra essa lentidão por causa do excesso de veículos. No sentido Vila Prudente, tem apenas tráfego intenso na passagem pelo cemitério da Quarta Parada. Conheça a linha de ar-condicionado Splitão da Midea Carrier na quinzena do refrigerista do frio. Ligue para 3529-9595 e aproveite. Cadu Rodrigues para a Massa FM. A minha rádio é massa. A Massa FM está sempre pensando em você. E a gente tem mais um presentão para facilitar a sua vida. Promoção Minha Air Fryer tá na massa. Todo dia, a qualquer momento, tem uma Air Fryer mundial. A fritadeira elétrica que não usa óleo. Fica tudo sequinho, muito saboroso. Para ganhar a sua é muito fácil. É só ficar ligada na Massa FM o dia todo e participar pelo WhatsApp da Massa 929. 9534-7314. Promoção Minha Air Fryer tá na massa. Participe! Agora, na Massa FM, só notícia boa. Massa! Vamos tomar a vacina da gripe, minha gente! O estado de São Paulo entrou na reta final da campanha de vacinação, que está prevista para terminar no dia 9 de julho. E está convocando a população para comparecer aos postos de saúde, principalmente o pessoal do público-alvo, como caminhoneiros, professores, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. E presta atenção! atenção, quem estiver nos grupos da campanha da gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra o coronavírus, deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber as doses entre uma vacina e a outra, ok? Na Massa FM, só notícia boa. Massa! A minha rádio é massa! Ó, oh, gente, se liga aí, hein? A promoção Tô na Massa, Tô de Pneu Novo tá sendo o maior sucesso e você pode se dar bem também e garantir um vale de R$1.800 para trocar os pneus do seu carro na loja Cheio Pneus, tá? E o melhor de tudo é que os seus pneus vão chegar aí na sua casa. Para concorrer é muito fácil. Mande a frase Tô na Massa, Tô de Pneu Novo pro nosso WhatsApp, pras nossas redes sociais ou então no site massafm.com.br. O resultado rola na sexta-feira, tá? Dentro do Massa FM na geral, assim 5:30 PM. E aí, bora garantir esses R$1.800 na loja Cheio Pneus e deixar o pneu do seu carro aí novinho, zerinho? Então, não fica de fora, manda sua frase. Oferecimento a Cheio Pneus, compre online, entregamos em todo o Brasil. Quer saber o endereço da Massa FM São Paulo? Avenida Paulista 807, 18º andar, próximo à estação Brigadeiro do metrô. Massa FM 5:03. Quando o inverno chegar, eu quero estar aqui na massa. O inverno já chegou. Inverno massa, Massa FM. Fala, gente, tudo jóia por aí? Massa. Bom comecinho de semana pra toda a galera ligada aqui na Massa em São Paulo. 92.9. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô feliz. Bora curtir as mais pedidas da massa. Pra trabalhar, pra viajar, massa, Massa FM. Aí, claro, você pode continuar mandando sua mensagem pra gente aí, manda ver. A minha rádio é massa, Massa FM. A minha rádio é massa. Prepare-se, ao top de 5 segundos. As mais pedidas da massa. Você ouviu durante todo o dia só música massa. E foram centenas de pedidos através do site, Facebook, Instagram, WhatsApp e telefone. Toca pra mim, Marília Mendonça. Oi, massa. Eu quero ouvir Bruna Marrone, Dormir na Praça. Eu quero ouvir o Zezé de Camargo e Luciano. Oi, Rádio Massa. Toca pra mim, Luan Santana. O computador da Massa FM contou todos os pedidos. E a partir de agora, aumente o volume. Está no ar as mais pedidas da massa. Massa. Procurar.

Se eu pudesse escolher, nunca teria amado você. Mas a chuva não pede pra cair, o sol tem hora certa pra nascer. Será que estava escrito que eu iria te perder? Não. A tempestade vai se acalmar, o rio sempre volta pro mar. Inevitavelmente um dia a gente vai voltar. Vai voltar. Oh. Massa! O certo era nem pensar em voltar, nem mais te ver, nem te ligar. O certo era a gente nem conversar, tentar fugir, nem procurar. Mas quando eu te vejo ainda dói. Se chega de surpresa, me corrói inteiro. Eu entro em desespero. Não me lembrava de você sem mim. A gente foi tão feliz. Por quê? Se eu pudesse escolher, nunca teria amado você. Mas a chuva não pede pra cair, o sol tem hora certa pra nascer. Será que tava escrito que eu iria te perder? Não. A tempestade vai se acalmar, o rio sempre volta pro mar. Inevitavelmente um dia a gente vai voltar. A gente vai voltar. Inevitavelmente. A gente vai voltar. Massa FM, Daniel, inevitavelmente, fechando mais uma edição das músicas mais pedidas da massa. Curtiu aí? Super sequência de músicas, aquelas que a galera pede. Lógico, né? A gente toca aqui pra você curtir no seu final do dia, tá bom? Quer pedir a sua música? Sempre bem-vindo seu pedido. Sem dúvida, manda aí no nosso WhatsApp 929-9534-7314 ou então se quiser mandar também nas nossas redes sociais. Fica à vontade, tá bom? Amanhã tem mais aqui a partir das 5 da tarde. Os caras já estão na área aqui, gente. Ó, roubaram o meu time, roubaram o time. O que aconteceu, Léo? Virou corintiano agora. Cuidado, hoje a língua está afiada. Ele já quebrou a cadeira semana passada. Cada personagem que você fala aqui, ele tem uma história daquelas cabeludas. Cuidado com essa língua. Eu cheguei hoje falando do Boca de Viludo. Ah, eu cheguei. Que história é essa do Boca de Viludo? Não, pode falar? Não, não, não. Nada. Muda de assunto. É só um pouquinho do que vai rolar no Massa FM na geral, hein? São Paulo, cara, se terminasse o campeonato hoje. Ih, Boquinha! Mas foi o jogo, foi pau a pau, hein? É. Ah, foi sim. Uhum. Olha a pizza, hein? Se inscreva pro Disque Pizza da Massa. Boa. No 929-9534-7314. Eu quero morrer teu amigo, Léo. Você pode mandar também mensagem de voz. Sobrou até. E se inscrever pro Tour. E se inscrever também pro Tour do Palmeiras. É amigo tudo nosso, isso e é muito isso. Mais avisa aqui, todo gente. Todo mundo vai começar. Massa FM na geral. Massa FM, com você no trânsito. Agora sua vez, Cadu, situação do trânsito. Márcio Melo e amigos da Massa, eu tô de volta agora para falar sobre a radial. Quem sai da região central e segue em direção aos bairros encontra lentidão desde a saída da ligação até a aproximação com a Salim Faramaluf e depois do metrô Carrão até a chegada ao metrô Guilhermina Esperança. No sentido região central, apenas diminuição de velocidade na aproximação com o metrô Vila Matilde. A Semana da Pizza Atacadão é a oportunidade perfeita para você comprar os melhores produtos com preços incríveis usando o seu Vale Alimentação Alelo. Atacadão, seu parceirão. Cadu Rodrigues para Massa FM. A minha rádio é massa. Na Manhã da Massa tem um presentão especial para o seu bebê. Aliás, esse presente ajuda toda a família. É a promoção Amor de Bebê Massa FM. Toda semana aqui na Massa, você pode ganhar 300 fraldas descartáveis e 300 lenços umedecidos. Para participar, ouça Manhã da Massa a partir das 8 horas da manhã e se inscreva no site massafm.com.br ou pelo WhatsApp 929-9534-7314. Tem resultado toda sexta às 10 da manhã. Oferecimento Classic Baby, feito com carinho para o seu bebê. Acesse classicbaby.com.br. Massa! Novo hospital na cidade, Hospital Sagrada Família. Fica localizado na Zona Leste, no bairro de Vila Formosa. Contamos com ambulatório, atendimento 24 horas, serviço completo de endoscopia, exames e outras especialidades. Atendemos particular e convênios. Fale conosco pelo telefone 11 4380 8010. Nosso endereço é na Rua Arapoca, número 128, na Zona Leste, Vila Formosa. Diretor técnico responsável, Dr. José Melo, CRM 17820. Na graduação EAD da Uniacelv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Uniacelv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje, inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv. Oi, Massa FM. Primeiro, um prato de feijoada. Depois, um pernil. Foi quando mal ele se sentiu. Ainda bem que tem Figatil. Tem boldo e alcachofra na fórmula, viu? Figatil rápido agiu. Logo tava bom, nem a testa franziu. E o fígado? Ah, o fígado vai bem com o Figatil. O digestivo do Brasil. Figatil é saúde digestiva e fim do desconforto. Com fórmula exclusiva. Figatil, o digestivo do Brasil. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Todo dia aqui na Massa FM você pode ganhar a sua Air Fryer Mundial. Aquela fritadeira sem óleo que você pode fazer de tudo e fica uma delícia. Fique ligada na Massa FM pra ganhar a sua. Massa! Massa FM na geral. Oferecimento Achei Pneus. Compre online. Entregamos em todo o Brasil. Acheipneus.com.br. Está precisando trocar os pneus do seu carro? Então digite aí, acheipneus.com.br. Lá você encontra as melhores marcas de pneus do mercado, com os menores preços da internet. E tudo em até 12 vezes no cartão. Agora a Achei Pneus também conta com o som automotivo, para você dar uma turbinada no som do seu possante. Tudo isso sem sair de casa, no conforto do seu sofá. Achei Pneus, compre online, entregamos em todo o Brasil. Massa FM 5:36. Sabia que você ouve a Massa FM onde quiser, na hora e do jeito que você quiser? É só baixar o aplicativo da Massa FM aí no seu celular, pela Play Store ou App Store. É de graça. Mas se liga nessa, é o aplicativo de ícone amarelo. Não perca tempo, baixe agora mesmo o aplicativo novo da Massa FM. Massa FM. Oh. A minha rádio é massa. Tá começando de novo na geral. Muita bobagem pra você. No na geral você fica animadão. Não faz mal se o seu time perdeu. Tá começando de novo na geral. Com alegria e informação. Vamos começar o na geral. O na geral. FM, você chupa, Lélio! Você pode mandar chupa, mensagem boquinha. De voz pelo nosso WhatsApp 929-9534-7314. Vai chorar, roubar. Palmeiras time. Ganhou, Santos roubar perdeu, Corinthians empatou e o São chupa, Paulo de virada chupa, perdeu. Chupa a boquinha, chupa, Lélio. Que boquinha, São Paulo perdeu de novo? De novo. Quem gravou isso? Quem gravou isso? Sim, só posso perder de novo? Adorei, adorei. Nota 10. Olha o Bragantino, primeiro lugar absoluto, 21 pontos. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Bragantino. A primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, que uma equipe vence as 5 primeiras partidas que disputou fora de casa no campeonato. Olha! Venceu todos os jogos como visitante até o momento com o Bragantino. Não foi de qualquer um, não. Flamengo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético Goianiense, Chapecoense. Viu? Dá gosto de ver aquele time jogar. Chupa, mas o cara, aquele segundo gol, nunca mais ele acerta, né? Curiosamente, no Morumbi é a segunda vez que ele acerta. Nunca mais aquele tipo de chute lá. E no último jogo ele fez um assim também. É um conhecido aí. Famoso. Muito bom. Conhecido do Boquinha? É conhecido. Ficou muito legal. Agora vai ficar conhecido, né? Boquinha, só posso perder de novo? Esse moleque daí. Ô, Boquinha. Zé Paulo, Frank, Marshmallow, ouvintes do Na Geral e Boquinha primeiro. Cuidado com o que você vai falar. Não, hoje tem o peru, é isso que eu ia falar. Reputações hoje aqui. No limbo. Teve aquele golaço do Bragantino, mas o goleiro golaço. Nenhum pegava. É. Mas o Volpi não tirou o braço? Ah, eu acho que ele achou que ia fora, né? Ah, como? Tava quase bateu na cara dele. Assim? Pô. A bola dela subiu e desceu. Estão de brincadeira comigo. Ele puxou o braço. Ele tirou o braço. Então, eu vi. Não, mas se ele põe... Foi um semifrango. Ele fez um braço de jacaré ali. Frango não. Ele tirou, alô? Ele achou que a bola... Alô? Só que quando a bola caiu, ela ainda bateu na trave. Alô? Ei, estamos te ouvindo, bisavô. Tá mesmo? Tá, claro, pô. Alô? Sempre. Gramofone? Né? Só que aí, quando ela bateu, ela caiu pra dentro. Deu aquela resvalada pra dentro. Ah... Chupa a boquinha. Mas se ele põe a mão naquela bola, quebrava a mão dele. Mas não chegava, não. Nessa hora eu pensei, chupa a boquinha. Depois ela caiu, de repente. Quebrava a mão dele? Chupa a boquinha. Chupa a boquinha. Ô, seu charuto. Manda, filho. Você foi passar férias em Curitiba, é isso? Foi passar férias em Curitiba. Tava